Boa tarde, tá 3895, informação Quebec. 1895, prossiga. Informação Quebec para Guarulhos. Aguarde a cota, o ajuste 10018. 018, aguardando. O estacionamento 1777. 05. 2 action packs. Tem livro na 05 ou na 777. Bravo que Luiz, livre o canal, chama a taxa. 2685, alterno 12545. 2685-2545, Gono 260, bom dia, boa tarde, muito obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4463, gente da Quebec. 4463, Ilhéus, confirma o nível. Filhéus, nível 160. Chegou ali a cópia? Aguardando, poderia informar a saída prevista? Israel. Israel, sim. Alô, frequência 1-8-6. 1-8-6, vai lá, take. Salvador Tower. Trip flight 220 with Randall inside. Ok, so part established. Established, I will call back. Flash to be 5220. 5220, land gear down locked. Steady by. Okay, report. 6018, boa viagem. Vai observar a aeronave da Gol que está puxando no portão 05. Sempre, resultado 1018, vai seguir parte 1 no índio alfa, ponto espera, torre 18, meio observando o Gol puxando no 5. Vai pro 5728, obrigado, bom trabalho. 0D, separe o nível de voo 050. 050. Pioneiro 05, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 015. Seu limite é a magnética 090 de Sintra. 045, levar na proa 015, limite é 090 de Sintra. Pioneiro 45. Land gear, down locked, clear to land and check 5220. Redução para 2109. 060, reduzindo para 2109, passa ali. 0, fuso 10, pista 10, curva à direita, saída da Leda Bridge. Controle 120, décima 8, corresponde 5436, 3289. Ok, então saída autorizado 340 para Guarulhos, apêndulo 10 Bridge, no perfil da saída da El Leda, curva direita 1208-5436. Direita após 5436, portão 2, chamada pronto 3895. Então, uma boa tarde, web 5728, aproximando ponto 0 a 0. 060, seu limite é a magnética 080 de Simbra. Curva à esquerda, proa 060, passarelo 2230. Correção, direita 160. Então, direita 160, passarelo. Taxi em frente, pátio de Alfa, ponte esfera 18612, ML18, voyage. 18, pátio em frente, ponte esfera 18612. 4.000 pés, que é legal, 08. 4.000 pés, 08, passarelo. Controle 120-8, transponda 5457, o azul 4463. Esse é 22. Pela Unifquisk 1, decola dono 0, curva direita, seta da El, Leda, Ilhéus. O controle 1208, aciona 5457, azul 4463. Correto, portão 1, chama pro. Chama lá. Solo 3896, de novo. 896, prossiga. Deixa o back no 11 lá pra remota 11, onde estava, já na 9, lá no pátio 3. Porta espera pronta no 0. O no 777 ali mantém o no 0. Ali mantém o no 0, o no 777. A aeronave vai sair de noite, pediram, a empresa pediu pra gente levar o avião pra lá. Gente, tá autorizado iniciar o push, chama para o táxi. Tá lá. Passarelo 2230, curva à esquerda, proa 080. 080, passarelo 2230. Pneu 05, autorizado, ILS Yankee, pistão 10, reporte estabilizado. Porta lá estabilizado, pneu 05. Triplo 7 tem livre decolagem 610, usando a Dino 50 graus com 89. Livre decolagem da 101, triplo 7. 350, saída PUCA. 350, saída PUCA. Pode voar o Roma Fox 018. Passarelo 2230, reduza para 1809. Reduzindo o passarelo. Estabilizado, 6740. 6740, completo final de semitorre, 118 decimal 6. 186, boa. Torre web 6740, uma milha para o hotel. Baixado travado, boa. Boa, continua a aproximação, aguardando pista livre, web. Boa tarde. Boa tarde. Localizado, localizador, pioneiro 05. licença, aguarde para transferência, torneiro 05. Aguardando. 296, rebocou aqui na 1-9. O Gol 1777 decolou aos 1-6, controle 120 do sinal 8. 128, 1777. Web 6740, cheque trem, tem livre pouso na 10, venta de 1,70 graus com 9,9. Sim, livre pouso e baixar e travar, você me ouviu? 1,70 graus com 9,9. Sim. Autorizado, eu chato aqui, 4,4 metros. 1,7. Tomou controle? 1,777, da Gol. Gol 1,777, contato radar, acima 340, saída da EL. 340, da EL, 1,777. Número 05, completo final, Sano Torre, 118 desse momento. 18-6, Pereira. Torre Salvador, muito boa tarde. É o pioneiro 4-5 estabilizado no localizador. De aproximação. Reduzindo. 36-98. Confirma, por gentileza. Isso. Web 6740, sola 19, direita sola 219. Direita 219, 6740, boa. Pioneiro 45, estabilizado ILS. Salvador, uma boa, objeto 6740. 6740, prossegue via alta, chamando do Juliette. Via Alfa, chamada do Juliette, amanhã 7-4. Vou seguir via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette, portão 10, 6740. Tema 2545. 1,70 graus, 1,09, já pode ter checado. Deixa esse contra mim. 120, já está com o trem baixado e travado, já passou do externo. Autorizado pouso, pista no 0, 1,70 graus, 1,09, já foi 045. Salvador, boa tarde. Tudo bom, pioneiro 4. 230. Salutam 3895, puxa estacionamento no 02. 3895 é o número 2 no setor, assim que a aeronave da Azul iniciar o táxi, está autorizado. Ok, após o táxi da Azul, na retaguarda autorizado, está 3895. Claro que sim. Tá, 3 milhas da cabeceira, o Pioneiro 45. 3 milhas, gente, obrigado. 463, 101 a bordo, 3 horas de autonomia alterna acomodada. Índia Alfa, avança de espera 118.6, 1.017 na altímetro, correção 1.018 na altímetro, tem valor. Índia, ponto de espera da 190, torre 18.6 com 1.018, 4463, obrigado, bom dia. Corrigindo o 4463, a altímetro marca agora 1.017.9. 1.017, gente, 4463. O Solo Salvador, boa tarde, é o Avianca Alfa Vitor Kilo. Alfa Vitor Kilo, prossiga. Ô senhorita, a solicitação de reboque, nós estamos estacionados aqui no pátio 1, posição 1-3, para a cabeceira 2828, para cheque de motores em potência. Gente, mantém, escuta a guarda para mim, Sr. Roberto, ok? Ok, Vitor Kilo. Solo 2-3, livra no hotel, livra no impossível e taxamento na frequência da Scorcha. Como é que você está livrando aqui no hotel para o Pátio Militar? Corrido 4-5. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4463, o ponto de espera da 1-0 para. Torre 2-3-0, vento com 1-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso para 1-0. Eu e pouso de manhã, 1-0 para salir. Back está autorizado, iniciar o reboque, vai prosseguir via pátio 3, vai me reportar naquilo para ingresso na Alfa, ok? Tá, positivo senhorita, só retificando, é o Vitor Kilo, tá? Tá ok, ciente, estamos iniciando na sua escuta. Alfa Vitor Kilo, ok, obrigado. Não, o pessoal da Alemanha, alinhar e manter na 1-0, azul 4463. Siga para Papão, Gonçalo de Matão. Tráfico Luiz, 1-60 graus, 1-09, autorizado a Copa, tudo seja. Centro Central de Matão, com as condições visuais, Cante 10, QNH 1017. Zero, solo 25, direita, solo no sinal com 9. É 219, ou 223. Solo Salvador, bom dia, passageiro 2230, livrou a 1-0. 2230, prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2230. Salvador, tá 3895 para o táxi com 108 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Prossegue via Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 na altímetro, tem uma volta. Índia Alfa, bom trabalho. Traffic Luiz, decurso 2000, controle 120.8. Tango Bravo, que o Luiz que mantém as condições visuais, que é MH 1017, suporte fora da barra. Avianca que está parqueando, está taxiando para o ponto de fora da pista 28 via pátio 3. Assim que a mesma ingressar no pátio 3, você ingressa via Gillette para remoto 1-4, ok? Tá, sim, está no aguardo aí, dando nada adiante. 2-2-3. Azul 4463, Globo 27, controle 120 da sinal 8. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar, suba ao 160, saída da El. Da El 60. Quatro, quatro, meia, três, da Torre Salvador, bom dia, TAM 3895, totalmente pronto. TAM 3895, bom dia, linha decola. Pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Linha decola, pistão no zero, TAM 3895. Confirme, chama o controle. Siga as notas de LED. O Vitor de LED, conforme o código transponder. Vitor Juliette, mantém as condições visuais, MH1017. Recoladas 31, controle 120.8. 08, boa. altímetro? 1017, azul 4076. 1017, 4076. Controle Salvador, tá 3895, decolado, passa 2000, Nadael. Tá 3895, contato radar, subam 340, sai da Dael. 340, Dael, tá 3895. Tava na LS Campa Vista, azul 4076. Azul 4076, completo final, semi torre, 118, decimal 6. 18,6. Azul 1, Vitor Juliette, quando você apresentou o plano de voo? Paulo Trip 5490. 5490, é Petrolina, nível 200, cota? Pronto. Autorizado a Petrolina, nível 200, decolada 10, saída Arbor, após direto Petrolina. Mais decolagem, curva direita, 5464 no transponder, 120 do sinal 8 para frequência do controle. Não. 4076, confirma trem, baixado travado, 1950 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Ciente, azul, 4076, baixado travado e tem um pouso livre. Boa tarde, Papa Cego, hotel Lima Cego. Adial 353. Vou te pedir por gentileza, quando for alimentar repetitivo, corrige, porque pra mim aparece aqui 1,75 por 60 milhas. É, tá bom, vou ver o que falo lá com o Doc, obrigado. Obrigada. Sai da Momo, código direto, atrás do colagem, agora curva à esquerda, permanece transpondo 5464. CIF 1260, torne 1251. 60 e seguro, boa tarde. Zero Guarulhos. 9741 para Guarulhos, 340 nível. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, 340, da Cola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Pode passar para a Pulso Leia, meia, brava, até o Zulu, Bridge. 5466. É o Transponder, 120, sinal 8, a frequência do controle. 12.6741, autorizado 340 para Guarulhos, decolando a pista 10, conclui pela direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu. 5466 no transponder, no 208 o controle. Protegimento correto, chama para o push, nada. Chamará para o push, 6741. Passar o 2230, ingresso Juliette para remoto no 4. Juliette, remoto no 4, 2230. Que frequência livre para guardar a sala. Matando, observa aeronave. Rebocando o VAT 3, evitando sobrevoo do mesmo, entre aeronaves no solo. O vento 1,60 graus, 1,09.